o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 1:04 de mais uma tarde gelada, uma sexta-feira gelada que está anunciando um fim de semana igualmente gelado e pior, chuvoso, pelo menos na Serra Gaúcha e Catarinense. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, Irmandade! Tudo bem, Maurício Amaral? Já dá pra botar a manga longa. Já dá pra botar a manga longa, exatamente. Vou puxar o moletom do armário. Hoje eu tive que botar uma camisetinha pra correr. Fala aí, Porazinho. Tudo bem. Beleza, Potter. Tem um recado pra dar pra galera hoje. Qual é o recado, Potter? Daqui a pouquinho eu dou aí. Daqui a pouquinho dá. É importante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Certo, diz aí, KG. Beleza, boa tarde, eu não tenho recado nenhum pra dar pra galera. Diz aí, Geiso. Como é que é, mano? Ô, Geiso, tô muito feliz, Geiso. Subiu, né? O Geiso acabou de gravar o sambinha, o pagode dele, exaltando o samba. E hoje nós vamos apresentar aqui no Pretinho Básico. Portanto, avise a galera que o Geiso. Canta um pedacinho? Canta um pedacinho aí, Geiso. Vai lá. Vem, meus amores. Mais um pouquinho. E a Jennifer? Aí entra a Jennifer. Meu amor. Vem chegando assim, você vai gostar. Jennifer, vem chegando nesse inverno, E o sarampo daqui participa também? Daqui a pouquinho não, a gente vai toca. Lançar. O sarampo vai dar início à carreira musical do Geiso em sua vida curta. Da estrela móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira aparece todo sábado de manhã na RBS TV em HD. E aí, tudo? Essa mulher é impressionante. Estava nessa madrugada com a Sara Bodowski na Rádio Gaúcha, 2:00 da manhã, no Brasil na madrugada. Tanto. É multimídia o negócio. Agora já está aqui no programa novamente. Mas muito antes disso, passei a manhã inteira numa ilha de edição, né? A cabeça é uma ilha de edição. Finalizando o Patrola, que neste sábado estreia seu novo horário, 11:15 da manhã, no Rio Grande do Sul, 9 da manhã em Santa Catarina. 9 da manhã em Santa Catarina. Atenção, Santa Catarina, 9 da manhã. Em uma mudança aí na programação da Globo, que antecipa o horário do Patrola para as 11:15, vai anteceder o Patrola o programa Hannah Montana, que até então não era exibido no Rio Grande do Sul, passa a ser. E logo depois do Patrola, o Jornal do Almoço entra no ar também um pouquinho mais cedo, então vai ter uma duração maior aí para as notícias aí para o Rio Grande do Sul. É por isso que a gente está tweetando durante toda da semana, Patrola sábado, 11:15. Muito bem, tá certo. Todo mundo vai ver. Com certeza, todo mundo vai estar ligado. E eu vou estar lá, é verdade. Estarei lá fazendo um carreteiro ao molho peixe. Pessoal, já tinha uma chamada. Que bacana. Vamos nós, então, aqui nesta sexta-feira, 1º de julho. Agora sim, já entramos na segunda metade do ano. Sim. Agora não tem erro. Agora entramos na segunda metade do ano. Segundo semestre. Agora já é. 1º de julho de 2011, dia das almas dos antepassados. Olha isso, rapaz. Aliás, eu tava lendo uma entrevista do Dave Grohl, baterista do Nirvana e líder e vocalista dos Foo Fighters. Ele se reuniu com ex-integrantes do Nirvana para tocar pela primeira vez depois da morte do Kurt Cobain a música, o hino do grunge, Smells Like Teen Spirit. E aí o Dave Grohl falou o seguinte: deu ruim, né? Foi um fantasma. Que ninguém se atreveu a cantar. Ninguém se atreveu a cantar a música, só tocaram a música. Só ele e o Novoselic. Novoselic. O Djokovic. É o Djokovic. Não, na verdade, Novoselic e o Pat Smear. Que fazia música de apoio e tal. Demais, cara. Hoje também é dia dos hospitais. Os hospitais que têm suas emergências lotadas. Eu tenho uma de hospital na manhã de hoje. Tem uma de hospital aí. Tem, e também é dia mundial da arquitetura. Amanhã? Hoje, né? Nós estamos hoje ou amanhã, Potter? Aqui, é que amanhã agora não tem ao vivo, né? Daqui a pouco vocês queriam fazer homenagem. Não, nunca se fez homenagem sobre o amanhã. Sabe o que é arquiteto, né? O que é arquiteto? Arquiteto, ele não foi macho o suficiente para fazer engenharia civil. e também não foi tão bicha pra fazer design. Pra assumir, assumir. É uma profissão que cada vez é mais valorizada e mais solicitada. É de arquiteto, decorador de interiores e tudo. Mandar mais. Mandar um abraço pro Chico Chalás, que é arquiteto e que irmão. Comprova o que o Potter tá dizendo. É irmão do KG. Padilha, amigo meu, também comprova isso. O Padilha, Padilha que é figurante. Outro Padilha. Queridos, vamos então aqui comentar os destaques do Clique RBS. Por falar em hospital, dia do hospital, o Hospital da Ubra de Tramandaí, referência em atendimento no litoral norte, deve fechar suas portas no dia 31 de julho. Os funcionários assinaram um aviso prévio que começa a contar a partir de amanhã. Se ocorrer efetivamente o fechamento, moradores do litoral precisarão recorrer aos hospitais de Porto Alegre. Não que vão precisar, já precisam. Sim. Ainda com o Hospital da Ubra em funcionamento, precário que seja, todo mundo tem que recorrer a hospitais em Porto Alegre, talvez até mais longe do que Porto Alegre. Fala, Porã. Eu tenho um e-mail aqui justamente falando sobre isso de uma ouvinte de Tramandaí. A Giane Jesus Bittencourt. Tramandaí comemora mais um ano da Festa do Peixe. Será que a população sabe que o hospital vai fechar as portas no final do mês de julho? Será que o prefeito desta cidade está tomando providências sobre esse assunto? Agora me diz uma coisa. Como a capital das praias vai ficar sem hospital, sendo que no verão recebe mais de 300 mil turistas senhora. E veranistas? E o detalhe, os funcionários do hospital nem foram avisados para uma reunião, apenas colaram um aviso em um mural. Cadê a consideração com as pessoas que nos cuidam? Fica aí a dica e minha indignação, Giane Jesus Bittencourt, moradora de Tramandaí, falando justamente sobre esse assunto aí, Peter. Situação vergonhosa. O motivo do fechamento é a dificuldade que a Ubra tem em manter os gastos que chegam em até 500 mil mensais. É aquele perrengue pelo qual ainda está passando a Ubra, tudo, né? Está se reerguendo e tudo mais. Mas, mas esse é um caso de uma interferência do governo. Não, mas eu acho que isso não é culpa do prefeito, né, cara? Mas cara... O que o prefeito vai fazer, cara? Não, o poder público é responsável pela saúde das pessoas da cidade. Acabou, Mas não o poder público municipal de Tramandaí. O poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem que se envolver nessa questão aí, mas cara. Mas eu concordo com o KG, não é o prefeito que vai mandar construir um hospital, entendeu? Mas tudo bem, cara. Acontecer. Aí falou do prefeito, aí seu prefeito, não é por aí. O que pode acontecer é um esforço coletivo das autoridades, sejam elas municipais, federais e estaduais, para que o hospital não feche, né? E eu acho que isso é bem viável de se fazer, porque realmente a capital das praias é um hospital o único do litoral, único. Né? E essas pessoas vão ficar desassistidas. Capão da Canoa. Torres tem também um hospital pequeno, mas enfim. Não dá pra ficar assim. Lamentável. Pô, agora ela falou num troço... Tem uma coisa interessante aí, eu tava ouvindo o KG falar que não é responsabilidade do prefeito unicamente, eu concordo, porque a gente sabe aí que tem várias instâncias e tal, mas quando tem a campanha política, e a gente se acompanhar tudo um pouquinho, é o hospital, vai ver o candidato a prefeito dizer que vai ter saúde, vai ter o candidato a prefeito dizer que vai ter colégio, aí quando ele se elege, ele não pode fazer nada, porque não cabe a ele essa responsabilidade, então não fala, então, né, então para de mentir na campanha. Então para de mentir, porque o que não pode acontecer é uma cidade, uma região inteira, como a do litoral gaúcho, que é grande, ficar sem hospital, isso é uma vergonha. A primeira criança que morrer agora vai acontecer o quê com o seu prefeito? Ele vai dormir de noite? Vai. Moinhos de Vento em Porto Alegre é o bairro com a maior proporção de idosos no Brasil. O bairro Moinhos de Vento, que tem 7.264 moradores, dos quais 2.487 são idosos. Isso dá mais ou menos, fazendo uma conta rápida, aprendi com o Maurício hoje fazer conta de porcentagem, 25% dos moradores. A informação faz parte dos dados do Censo 2010. Piada interna. Mas dá, cara. A informação faz parte dos dados do Censo 2010 divulgados hoje pelo IBGE. Copacabana, no Rio de Janeiro, é o bairro que concentra o maior número absoluto de idosos entre os bairros do país. São 43.431 moradores com 60 anos ou mais. Quase um terço da população do bairro de Copacabana. Estes bairros têm proporção de idosos muito acima do índice nacional, que é de 12% entre os 190 milhões de brasileiros. No extremo oposto estão bairros como Jardim Primavera, em Nova Mutum, no Mato Grosso. Lá em Nova Mutum. Onde o censo não encontrou nenhum idoso entre 678 habitantes. Olha só. Que legal. Que lance, né? Negócio aí pra Nova Mutum, né? Vai aquecer bastante o mercado imobiliário no Moinhos de Vento em breve. Por quê? Pra morrer, né, Maurício? São velhinhos, eles morrem. Vendedor de cachorro quente, Serjão. O Sérgio Schmidt, de 50 anos, Florianópolis inteira conhece o Serjão, cara. Morre ao defender filho em assalto. Caramba. O Sérgio Schmidt, o Serjão, de 50 anos, foi morto nesta madrugada durante um assalto em Palhoça. Ele era conhecido como Serjão e vendia cachorro-quente no Cobra Sol, na Grande Floripa. Ele foi baleado ao tentar defender o filho dos assaltantes que os abordaram, os dois, pai e filho, quando chegavam em casa. Os bandidos fugiram, levando $200 das vítimas. A vida vale $200. Vale menos. De vez em quando até menos. Esse é o latrocínio, né? Assalto seguido de morte. E desde hoje, a segunda viagem de ônibus em Porto Alegre é de graça. Feito! Para isso, o usuário deve ter o cartão do Tri e embarcar no segundo ônibus 30 minutos após ter descido do primeiro. Ah, legal. Eu ia fazer só a segunda viagem, dizer pro cobrador, não é minha segunda viagem. Tem que apresentar o ticket da primeira, né? Não, então não ia dar certo. Sabe que português é uma palavra meio feia, né? Eu falei por hoje de manhã, né? Baldeação. Agora inglês é demais. Inglês vai fazer um shuttle. É chique, não? Chegaram a baldeation. Não, fazer um baldeation. I'm gonna do a baldeation. Ai, tá bem, cara. I'm gonna do a baldeation. Estes os destaques comentados do Clique RBS desta sexta-feira, 1h15 da tarde. Fala aí, Cajezinho. Horóscopo do chimarrão. Deus livre. Você, amigo de Áries. Eu. Esse acha que a cuia é dele. Tu tá recém pondo a chaleira no fogo e ele já tá ali perguntando se tá pronto. Tá pronto aí, Cajé? Amigo de touro. Olha o telefone. Alô? Amigo de touro, primeiro vê se a cuia é linda. Não vale a pena discutir com o bagual, pois além de cabeçudo, quase sempre é o dono da cuia e da bomba. Os gêmeos, o vivente já entra no rancho falando e contando caos. Tudo com a cuia na mão. Antes que esfrie até a água da térmica, sai de fininho e vai tomar mate em outro lugar. E ele nem vai notar. Câncer. Esse já pega a cuia com ar de desolado. Pois que a cuia ele lembra a mãe. É tão sentimental, às vezes até chora lembrando o primeiro chimarrão. Cara, canceriano é bem assim mesmo. Câncer é cagão. Não é cagão, é sentimental. Ele não arrisca. O chimarrão do leonino, louco e convicto. Não é que me inventou de mandar gravar um brasão de família na cuia e outro na bomba? Everton Cunha. Everton Cunha, Pianges e Neto Fagundes. Só aqui, toma chimarrão se tiver um povo em volta pra ficar olhando. E ele não passa. Sempre não é gosta. Bom não contrariar. Não gosta de passar. Não, o chimarrão é meu. Ontem o Everton tomou uma térmica inteira não passou sem oferecer. Mas é assim, cara. Eu trabalho com ele de manhã e ele não passa. Agora eu tô traz a tua, né? Cara, eu vou dizer um troço assim, ó. Eu não sou... Tu não é chimarreiro? Eu gosto. Eu tomo mate com frequência, mas eu também não gosto de dividir a cuia, cara. Na boa. Não gosto. Não gosta que bote a boca na tua bomba. Não gosto. Não. Na minha bomba só eu boto. Em compensação, eu faço questão. Não com essa cuia. O Potter não toma chimarrão, tu não toma chimarrão. É do Alegrete, doble chapa. Acho legal tu respeitar a minha alfabetização. Não toma chimarrão. Não come costela. O cara que mora do Paraná pra baixo e não toma mate é cagão. Não come costela. Potter cagão. Isso é bullying, quando eu for demitido eu vou botar na justiça. Bota, fica tranquilo. Imagina temos eu, um então. Bom jurídico na empresa. Segunda eu diria mais, então. É um excelente departamento. Eu adoro jurídico. O jurídico da RBS. Continuando, Cagê. O chimarrão do mala do virginiano. Cagê, primeiro tu, ele né? Lava as mãos. Primeiro ele lava as mãos e todos os apetrechos. Depois confere se a erva é ecológica e por aí vai. Isso é importante. Acha que o certo mesmo era cada um ter a sua própria cuia, bomba e mate. Aí, ó. Libra. Flor de fresco. Chega a pegar a bomba com o dedinho levantado. É meu pai. Meu pai faz balaca pra tomar. Mas compensa pelo senso de justiça. Só toma o mate depois que todo mundo já se serviu. Aê. O escorpião. Pega a cuia e matreiro. Sai de fininho pra algum canto remoendo traumas. Ai, como eu me enxergo. Caraca. O chimarrão de Sagitário. Sou eu. Gente também, né? Em geral, estrangeiro, pois sagitariano, que é sagitariano, nunca tá em seu país de origem. Ah, isso é verdade. Tá sempre viajando, gente. Cabeça tá sempre longe, pelo menos. Capricórnio. Inventou já, o telechimarrão e o chimarrão de negócios. Aliás, exporta cuia, bomba, erva e demais aparatos. Foi interessante isso aí, né? O almoço de negócios, o chimarrão de negócios, né? Uhum. Uhum. Aí, ó. A gente exporta ela. Diz que já tá, diz que já tá fazendo até inglês largar o chá e pegar a cuia. O aquariano acha que esse negócio de chimarrão tá superado. Só não sabe pelo quê. Metido a bonzinho, convida todo vivente que estiver passando pra sua roda de mate. E finalmente o pisciano. Pisciniano. Não, pisciano. Pisciano é o do signo de da piscina. Da piscina. É. Ah, é. O chimarrão de peixes inventou a leitura de cuia. Diz que faz roda de chimarrão com os daqui e com os do além. Ô, oh, loucura, hein? Ei, hoje é o dia das almas, né? Ah, é, dia das almas. Tá bom, gente. Dos antepassados. De nada. Mas é das almas só das antepassadas, antepassados. Ou das almas de hoje? Aqui do lado, do outro lado, é o teu pé? É. Meu Deus. Ele faz ginástica olímpica. Dos antepassados. Pra quem não tá ligado, é ginástica rítmica. Tá alongando. Fica aí que eu vou tirar a mão. Claro, Twitter, essa coisa gay aí. É, um, dois, três. Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Ginástica rítmica. Não, melhor, Rodaka. Vai lá atrás e tira de lá pra eu cá. Eu sou gay, mas eu não fico assim, ó. Ai, que dor aqui. Ai, cara, que dor isso ali. É lesão. Ah, não, isso é isso lesão. É, isso é, lesão pós uma lesão grave. Pergunta pro Sobis, pro Adriano Imperador, pro e pro Henrique Ganso. Tá só bom. Tá e pro Nildo Bigode, é, né? Nildo é sedentarismo o nome dele. David Beckner também. Tá bem. Vamos ver aí, Potter. Posso mandar um recado agora? Pode aí? Pode mandar um recado aí. Presta atenção, então, olha só, vê se vocês acham que não combina minha voz com isso aqui, sabe? Ah, vai, vai. Bora no mato, que é jogo de campeonato. Esse golaço mereceu uma Coca-Cola. É que é o seguinte, eu tô narrando futebol agora, rapaz. Ah, é? Tô narrando futebol, rapaz. Pedro Ernesto, Marco Antônio Pereira, Zé Aldo Pinheiro, Sérgio Buasco, se cuidem. E eu? Entra lá, tu também, Paulo Breto. É, entra no torcidacocacola.com.br. Lá tá rolando um game chamado Game Potter. Tu já virou game agora? Te vendeu pro sistema, né? Então, tu virou game? Começa assim. Game. Game Potter. O próximo passo game é Game Potter e me faça gay, é isso? Game Potter. Game Potter. Não, could you please game? Olha só, gays. O próximo passo pra trás do Potter é virar gay. Gays ou não gays pode enviar um vídeo nessa página. Ah, agora tá. E aí vai ter várias frases minhas lá e a rapaziada vai montar aquele lance deles com as minhas frases, entendeu? Que legal. No Torcida Coca-Cola, só chegar ali e montar. Pega o teu videozinho que tu gravou com no final de semana. Posso gravar um jogo da TV e botar lá? Ah, posso narrar um play? Né? Posso narrar um no play? Pode, pode gravar o que tu quiser. Tá, boa. O jogo do Grêmio lá, Santana, vamos gravar e dá pro Potter narrar. Olha, o Lins pela direita. Não, mas olha só, dá pra botar o Lins também, que tem narração de lance que não dá gol, entendeu? Dá qualquer tipo de ligação, absolutamente qualquer tipo de ligação. Pode, pipoqueiro, frangueiro, perna de pau, tudo mais. Entra então, torcidacocacola.com.br, é o Game Potter na jogada Coca-Cola. Você, Porã, não vai querer ficar de fora dessa. Não, né, vou mesmo, vou participar. Não vai vou querer. Participar, muito vou participar. Bom, Potterzinho, vamos ver aqui o Geizinho que tem aí, Geizinho. As cantadinhas. Cantadinhas do Geizinho. Daqui a pouquinho vamos lançar aqui no Pretinho Básico a carreira de cantor, de vocalista de pagode do Geizinho. Sol aqui. Nada, minha música. Deixa eu só mostrar um pedacinho pra galera, só um pedacinho, só um pedacinho. Mostra um pedacinho. Mostra um pedacinho. Mostra um pedacinho. Agora é hora do exaltando do samba, meu, na Atlântida. Todo mundo tá ouvindo, mano. Vem comigo. Vamos, caramba, tá caindo, mano. Daqui a pouquinho, então, a gente mostra inteirinha pra nossa audiência. Eu quero saber quando é que vai sair o videoclipe, Geis, pra gente mostrar no Patrola, né? Boa! Olha aí, em breve, né? Videoclipe, em breve. Urgente. Olha o Geis. É uma ideia que nunca ninguém gravou. Tu com os carros, carrões, assim. Um monte de mulher. Uma corrente mulheres, no pescoço, assim. Pendurada. Churrasquinho, é boa, original, meu. Não, churrasquinho no gramado. Churrasquinho, isso aí. Não, e o carro tem que estar dando banda pela Sertório. Isso! Sordão vendendo, sabe? Tem que ser conversível, né? Aí eu vou chegando no bar, assim, na rua, e peço um boa. Uau, isso aí. Take me the candy. Aquela cantadinha, salada. Vamos ver, Geizinho. Quarta-feira, salada. Hã? Sexta-feira. Sexta-feira. É, dificuldade de entender. Chegar pra ela, fada. Sabia que os anjos estão bravos comigo? Por quê? Porque em vez de sonhar com ele, sonhei contigo. Ah! Mas até rima, hein, Jesus? Rima! Gatíssimas, gatíssimas. Futuramente, posso ir no seu casamento vestido de noivo? Olha! E pede em casamento! Zaguri! Gatíssimas, o meu olhar tá feito Twitter. Por quê? Ele te segue, só. Uai, olha aqui, eu estou um pouco resfriado e o meu pai disse que mel é bom, tolada. Posso pegar o mel da sua boca? Nossa. Como é doce o beijo da sua boca. Essa é cuidadinha. Muito legal, Jason. Muito legal. E aí, tu, Rodequinha, o que, que tem pra nós aí? Mulheres que estão ovulando são capazes de dizer se um homem é homossexual apenas olhando pro seu rosto. Olha só. É o gaydar, o famoso gaydar. É o gaydar, é o radar gay das mulheres. Acentuado quando a mulher tá ovulando. Ah, 40, também tem isso, é? 40 mulheres que estavam ovulando foram submetidas a uma pesquisa. Elas observaram 80 fotos de homens com expressões faciais semelhantes e mesmo nível de atratividade. Eu e tu, para. Sendo que metade deles, assim como aqui na mesa, eram gays e a outra metade eram hétero. Opa! Eu sou a sorte de vocês que eu não tô ovulando. Só um pouquinho, aumentou então, agora é metade da mesa é gay. Antes eram só dois. Era um. É que isso aí é uma média mundial, entendeu? Tem muita gente saindo do armário. O Pretinho tá acompanhando a média. É isso aí. Metade dos homens é gay? É, mas é que metade dessa metade gays é enrustida, entendeu? Ah, metade da metade não sabe que... É, isso, então eu sou dessa metade. E a outra metade que não é na hora que experimentar, acho que vai. Não volta mais. Quer experimentar? Não volta mais. Eu não, por isso que eu não experimento. Tem medo, né? Tem medo. Tem medo. Tem medo, né? Como diz o Paulinho, não existe homem hétero, existe homem mal cantado. Ai, ai, ai. Quanto mais perto a mulher estava do período fértil, mais fácil foi descobrir a opção sexual de cada homem. As mulheres ficam mais atentas aos detalhes quando estão ovulando. Quando uma mulher apresenta grandes chances de engravidar, ela inconscientemente faz julgamentos e percepções que maximizam essa possibilidade. Ah, entendi. Porque instintivamente elas já procuram o macho, claro, né, pra reproduzir, como qualquer fêmea. Então elas têm essa visão apurada. Esse aí eu não vou querer. De destacar ali do... Esse aí não vai ser capaz. Não vai ser capaz. Não legal, gosta, né? Do a natureza negócio. É... A natureza é que a tu olhando aqui pra mim, tu acha realmente que aqui tem algum gay? Tempo! Olha, vou ser bem honesta com você. Nenhum de vocês tem capacidade pra ser gay. Eu quis dizer isso com lamentação. Nem eu, Rodaque. Nem eu. Nem tu. Nem eu. Não, tu tem um pouquinho. Um, dois, três. Tu é gay. Tu é gay que eu sei. Tem o Magrão esses dias no Twitter. Ontem, me deu uma... Ô, meu... Em caixa alta, letra maiúscula. Para com essa história, não, tu não tá deixando mais dúvida pras pessoas, tá todo mundo achando que tu é biba, o cara pra mim no Twitter, cara. É uma coisa de louco, né? Cara, preocupação, cara. Preocupado comigo, cara. Preocupado, né, de manchar. É, ai, eu sou gay, não vou dormir. Não, é que vocês, assim, confirmando que realmente são bofes, comemoraram quando eu disse bofes. Que vocês não têm capacidade de ser gay. Não, Rebeca, eu não comemorei de eu não ser gay. Eu comemorei dos guris não ser gay. Comemorei do KG, não sei. Capacidade. Não é ou potencial. Seja, vocês não estão capacitados a KG, ser tão superiores. Sabe o que eu penso? KG não é gay. É impossível um homem sentir KG atração é por mim. Calma. Impossível. Caetano não vai sentir atração por mim. É, ninguém. A partir só desse princípio. Não tem como, cara. Depois que o homem me vê pelado, não tem o que fazer. Cara, eu diria, é improvável uma mulher sentir atração por ti. E elas sentem. Ah, isso é improvável mesmo. Isso aí é a conta bancária do lembrado. Bem lembrado. contar um segredo. O Potter apresta TV, tem todo um potencial. O Potter é um cara muito forte, né? O cara que tá na mídia tem essa ferramenta a seu favor, especialmente na TV. E é uma ferramenta, né, cara? A grande maioria volta. A grande maioria que visita, volta. Mas eu tenho um segredo que a Marisa Monte cantava, né? E apaga a luz. Posso mandar um beijo aqui? Marisa Monte tá de aniversário hoje. É mesmo? 44 anos. Que coincidência. Só isso, tá mentindo a idade. Bom, é gata. Não tá nada. Eu acho que tem mesmo. Eu acho que tem. Tava almoçando aí uma rapaziada de Blumenau. Chegou aqui e falou assim, ó. A Cecília, o Marcão e Duda. Pediram pra gente mandar um abraço pro Edson André da Sênior. Edson André da Sênior, que está em Blumenau, é muito fã nosso. Uhum. E diz que imita todo mundo, faz as vozes de todo mundo, que faz um pretinho básico dele mesmo lá. É verdade. Então, muito obrigado pro Edson André da Sênior e a Cecília, Marcão e Duda. Imagina em casa sozinho fazendo pretinho básico. Ele faz um pretinho básico. Trancado no quarto programa. Escuro. Que coisa, hein? Que coisa. Eu vou contar uma piada velha. Piada velha do poder! Apoio! Cacique Softwares, especializado em programas de índio. Que maravilha. Pô, eu quero mandar um abraço pra todo o pessoal da minha gloriosa escola de samba, Imperadores do Samba. Que bonito. Que amanhã faz a sua festa junina. Festa junina do Imperador é tudo um real, hein? É tudo um real, vamos colar. E o que toca na festa junina do Imperador? A bateria do Imperador vai tocar, com certeza. Imperadores do Samba. Aliás, mandar um abraço também pra Vinícius Brito, que fez um belo samba pra Imperadores. Tá rolando o concurso de samba enredo, né? E ainda não foi definido qual será o samba. Será que pega uma Sul-Americana esse ano, não? Pegamos Libertadores esse ano, né? Ficamos em terceiro. Então vai no roteiro agora. Tamo aí. O que é, gente? Vou te pegar na saída, meu. Imagina, pessoal, porra, tá irritado. O velhinho já com 100 anos. Ai, 100 chegou anos. No médico e disse: ai! Doutor! 100 anos! Ai, doutor, não tá levantando mais, doutor! O que eu faço? Parou! Ora, meu senhor, na sua idade, isso é perfeitamente natural. Eu acho que nem dá pra fazer mais nada, mas vamos ver. Abaixa a calça aí, por favor. Ai, não, doutor! É a língua, doutor! É a língua! Ô, meu, tá na hora dos classificados, o Pretinho. Nossa audiência vai se dar bem aqui vendendo e comprando produtos. Vamos lá! Intercâmbio inteligente é na Egali. Intercâmbio, Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Meu nome é Jocelaine. Jocelaine! E primeiramente quero parabenizá-los. Acordou, Galvão. Quero parabenizá-los pela bela programação da rádio todos os dias. Preciso da ajuda de vocês para vender meu carro. Afinal de contas, a audiência do Pretinho não tem igual. O motivo é que eu tô precisando da grana pra reforma da minha residência. Olha aí, vai contratar um arquiteto pra reformar a residência. Veículo Ford Ka GL 2003, preto. Com ar-condicionado, inteiraço, baixa quilometragem, pois só uso aos finais de semana pra ir na casa da mãe. Manutenção em dia é só entrar e rodar. R$14.000. Contatos através do vendok2003@gmail.com. Tá baratinho, né? Ford Ka G. Acho que tá caro, cara. Mas tô brincando. Tô vendendo meu volante da Logitech Fórmula Vibration Feedback Wheel. Esse aí é bom, que é Vibration, né? Se é Vibration, vai fundo. Mas que o volante não pode fazer vibrar, né? É um volante pra PC. Não, tem que vibrar sim. Pra PC. Pra sentir. Só o Sorrote vai comprar esse volante, tá? Então é um volante da Logitech Fórmula Vibration Feedback Wheel pra PC. Comprei o volante no início deste ano e foi pouco usado. Tem a nota fiscal e ainda tá na garantia, que é de um ano. Só o nome vale, cara. O volante vem equipado com 14 botões frontais, câmbio, borboleta, acelerador, freio e sistema de vibração. Tô pedindo R$150. E-mails para contato, vendovolante@hotmail.com. Pô, me interessou isso aí, porque ele é Vibration. É Vibration. Tem um negócio, feedback, não sei o que. Isso assim, da borboleta também gostei. Dá pra fazer uma banda de reggae, feedback, Vibration. Feedback, Vibration, borboleta, Butterfly. Feedback, Vibration é a banda da hora. Vibration, vou mandar um e-mail pro classificados vendendo William Magrão, vendovolante@hotmail.com. Boa, né, cara? Boa. Muito bom, muito bem. Não vai ter muita procura, não. Não vai ter. 27 minutos para as duas, voltamos em seguida com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela Inter. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios e para todo mundo pelo site atlantida.com.br. 20 minutos para as duas. Estamos com Pretinho Básico com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Aliás, hoje começa a Copa América, né, cara? O jogo da Argentina. É, eu, Olivia. Argentina e Bolívia. É bom esse Messi. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala, doutor. É Papa Bela. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Fala aí, diz aí. Eu colorado, doutor Pepper, pois mas é. Credo. Pois ganhou, é. Depenou o galo, hein? Ô, Dali, como é que põe o jogo? Cara, o que, que é isso, cara? Porque eu estou rindo. Passa pro Dali, eu vou ter que falar isso aqui no ar. Não pode. O papelzinho tá rolando internamente. Aqui. Já chegou na Rodaica? Na hora. Não, Rodaica. Então, se tem alguém que pode mandar pra ela esse papelzinho, sou eu. Ô, Dali, fez gol ontem, né, Dali? Sim, jogou. Ah, eu vi já isso. Bagaceirice. O que eu disse no papel aí? Como é que foi teu gol, Dali? O gol do irmão. Tava bom o jogo? Sim, normal pra quem sabe esperar a bola chegar no pé canhoto e bater, né? 4-0 pro Inter. O vestiário, como é que tá? Como é que o vestiário tá em paz, cara? Tá em paz. E o River? O River caiu, né, cara? O que eu falei? E o porta-lupe, Dale? Ah, o Renato é muito mentira, né, cara? Que isso, cara? O Renato caiu que nem o River, né? Mas eu gosto do Renato. Não, o Renato não caiu, se jogou. Ele não foi demitido, ele pediu pra sair. Agora o Internacional pega o Atlético. Capaz que esse Renato saiu. Obrigado, Rodaica. Como é que é? Olha só um pouquinho. Peraí, que a Débora. A Débora quer falar. A Débora. Chama a Débora. Brito. Rodaica. Brito, me explica melhor, eu não entendi. O Renato pediu luva. Pediu demissão. Sim. E por que chorava daquele jeito, então? Baixa o fone do Brito. O fone do Brito é alto, cara. Oi? Eu achei que tinham demitido ele, ele tinha ficado uma guaria, assim, chorando, aquela coisa toda. Então ele pediu o que quis. Foi embora porque quis. Não, ele pediu demissão por desacordos com a direção do Grêmio. Sim. Ele queria a luva da direção, não deu as luvas. Aliás, tem um cartaz aqui no estúdio. que ilustra muito bem, né? Desculpa, Renato, mas o deputado não gosta de ti. Renato, homem gol. E vocês veem que eu quero. Só entregaram pro Mr. P, né? Que ele me disse, ele que colocou aqui, Demais. O deputado não gosta de ti. O sentimento da torcida ontem, as cenas no Olímpico, as pessoas, é como se fosse, sei lá, cara, o Papa passando por Porto Alegre, as pessoas ovacionando o Papa ali e tal, cena no Olímpico com o Renato. Né? Renato faz amizade muito facilmente, né? É um baita cara, o Renato. Eu sou um fã declarado do Renato Portaluppi. Que é, o Santana? Obrigado pelo espaço, Potter. Eu Como estava assim? Falando. Ah, mas tu tem que botar mais força nessa voz aí, Paulinho. Não consegue, né? Paulinho Santana. Tu não tem espaço no RBS, né, Santana? As brigas aqui dentro são mentirosas. As reconciliações são verdadeiras. Muito bom. É o contrário. Não, ele tá falando aqui no Pretinho, assim. No Pretinho. Aqui dentro. Ah, bom. Doutor Alceu, e aí? Não fala, não. O Djokovic, doutor Pedro. O que tem, Djokovic? Já é o número um do mundo. Venceu o Tsonga e tá na final do Wimbledon. Venceu o Tsonga. Agora o Murray, que é britânico, né? Contra o Rafael Nadal, que é atual campeão. E é 1-0 pro Murray. Era isso então, e tem Sharapova na final, né? Tem. A Rússia vai fazer a gritaria dela lá na coisa. Obrigado, doutor Alceu. Daqui a pouquinho vamos apresentar a estreia no mundo da música do nosso querido Geiso. Qual é teu sobrenome, Geiso? Geiso Silva da Silva. Silva da Silva. Tá meu primo, então. Manda um abraço pro pessoal da Show de Talado, que me ajuda. O Cabeção do Fat Doce, Que deu a linha das cadeias. Aqui faz aqui, tá lá, do Sarampo também tá me ouvindo, da Dona Rosa, o Porã. Onde é que tá o Sarampo agora? Obrigado. Onde é Obrigado, o sarampo agora. Valeu. Tá com a Jennifer, estão ouvindo em casa. Ah, estão ouvindo em casa. Vão ouvir em casa, vão ouvir juntos. Vão ouvir juntos. Geiso. Grudadinha assim, ainda. Ô, Geiso, eu. Como é que é, mano? Geiso, eu te dou moral e tô te dizendo a hora. Tu abre teu olho aí com sarampo, hein, cara. Que não, sarampo vai contaminar a Geisa. Não é com sarampo, é com a Jennifer. O sarampo tá na dele, bro. O sarampo tá contaminando a Jennifer. Mas eles estão fazendo o quê, meu? Ué, deve estar embaixo do edredom, os dois ouvindo o pretinho. Aquilo que tu não tá fazendo com ela. Aquilo que tu não faz, alguém faz. Ô, meu, deixa eu ler aqui um e-mail e na sequência a gente apresenta então o Exaltando Samba do Geiso. Pretinhos, diz a Cláudia Henriques. Faz frio por esses lados, hein? Pensando e sentindo todo esse frio, impossível não lembrar dos que o sentem com muita intensidade. Agora há pouco o Potter chegou aqui, tava falando com o nosso querido amigo o vereador Cassiá. E o Cassiá contou uma história pro Potter que esteve ontem aqui no, nas ilhas. Essas ilhas do Guaíba aqui, bem pertinho de Porto Alegre. Foi que eu te lembro que eu trouxe ilhas... aqui com a campanha lá do Twin também. Isso aí, né? Exatamente. E aí o Cassiá esteve nessas ilhas junto com a equipe dele entregando alimentos e agasalhos pra essa galera que mora nas ilhas. E diz que as cenas são assim terríveis, são tristes, são de cortar o coração de qualquer ser humano. Uma família, uma senhora de 40 e poucos anos, com 6 filhos. Sensação térmica de, sei lá, menos 5, menos 10 graus na beira do rio, todos os 6 filhos de pé no chão e bermuda. E aí? É. Pequenininhos. O André me ligou ontem, disse que depois que a gente deu o toque aqui no Pretinho, dois empresários se sensibilizaram com a história, entraram em contato com ele e doaram muito cobertor, legal, muito, cara, alimento. Que bom. Sabe, gente doando, ele foi lá, por exemplo, comprou 22 cobertores, aí o cara da loja descobriu por que que era e deu mais 10 cobertores. Deu 10 cobertores. Demais, cara, sabe? Então, pô, muito obrigado. A coisa vai subindo, né? A coisa vai, é uma bola de neve. É uma corrente, né? É uma corrente do bem. E a gente tá aqui tentando fazer o nosso papel, que é usar a palavra pra sensibilizar as pessoas. Vou seguir no texto aqui. Como vocês, olha o que ela escreve, velho. Pô, cheguei a me arrepiar agora, cara. Olha aqui, ó. Como vocês, profissionais das palavras... Caraca, meu. Gostaria de lembrar que as palavras, quando bem usadas, podem ajudar muitas pessoas. Viu, Potter? Vocês, com todo o alcance de suas lindas vozes, poderiam reforçar as campanhas que já são muito bem feitas pelo Grupo RBS. Pedindo às pessoas que se empenhem mais, não só com doações de roupas e alimentos, mas com sobras de obras... que muitas vezes está atrapalhando e ocupando um espaço que poderia ser melhor aproveitado. Com tijolo, telha, areia, cimento, argamassa, sempre sobra, né? Tudo, tem um monte de coisa. Quem faz reforma tem tudo isso em casa e dá pra doar. Pô, que baita ideia, cara. Os que precisam não podem esperar pelas autoridades, que já deviam ter feito o seu trabalho e tem a cara de pau de aparecer no jornal ainda separando doações. Hipócritas. Se quisermos um mundo melhor, sem tanta violência, temos que sair do conforto de nossos mundinhos e ajudar o próximo. Por menor que seja o gesto, é válido. Se puderem falar, agradeço muito, e as pessoas que receberem ajuda, com certeza vão também agradecer muito. Beijos, amor e saúde a todos vocês, mandou a Cláudia Henriques. Fala, Porazinho. Muito bem, saindo um pouquinho da campanha, o Pretinho agasalha, agasalhe você também. Certo. Tem aqui uma campanha de doação de sangue, uma ouvinte nossa, Carolina de Souza, que é enfermeira da agência transfusional do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, pede encarecidamente que a gente divulgue aqui no PB a campanha de doação de sangue que ocorrerá no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas no dia 5 de julho, agora terça-feira, das 9 às 16 horas. Como é do conhecimento de todos, o município de Canoas não possui um local de coleta de sangue. Dependemos de sangue vindo do Hemocentro de Porto Alegre e este encontra-se com baixíssimo estoque. Nós, como pronto-socorro, não podemos ficar sem sangue, pois nunca sabemos quando dele necessitaremos. Tá? Campanha de sangue do Hospital de Canoas, pronto-socorro de Canoas, 5 de julho, das 9 às 16 horas. E você que vai doar em Canoas também, né? Tá vendo que o Hemocentro de Porto Alegre tá com estoque baixo. Doe também para o Hemocentro de Porto Alegre, para os hospitais que fazem coleta de sangue, de plaquetas, de medula óssea. Enfim, é fácil de ajudar. Doar sangue salva vidas. Um abraço aqui para nossa querida ouvinte, Carolina de Souza Frare. Obrigado. Tá bem, vamos ver aí, Cagê. Quero mandar um abraço pro nosso colega, essa grande figura que é o Capuzinho, que é capa do caderno Kazuca da Zero Hora de hoje. Conheça a trajetória de Marco Fonseca, o Capu, e entenda os motivos que levam os fãs do nosso campeão de audiência ao delírio. Delírio. O grande, o Capu. Merece, o Capuzinho merece. O Capu que apresenta aqui na Atlântida o Rádio Cazuca, o programa Rádio Cazuca, sábado. Rede social, hein? Sábado à tarde, o Rádio Cazuca das 4 às 18, das 16 às 18 e de segunda a sexta o Rede Social pro Rio Grande do Sul. Hashtag Rede Social ATL no Twitter. Só que esse é o Rafinha, não é, é o Capu. É o Rafinha. Mas é que eu tô dando a barbada. Faz a chamada, né? Faz a chamada. E hoje também tem eu e o Fetter na contracapa ali do Caderno Cazuca. É verdade. Aliás, eu gostaria de ler uma frase. E eu. Gostaria de ler uma frase que eu escrevi aqui. Posso dar uma rápida? Vai dar uma pincelada. Por exemplo, o Pianjas está em férias. O Pianjas é o responsável por este... esse espaço. Sim, um quarto de página. Um quarto de página, digamos assim. É um quarto de página. E o Pianjas em férias, a frase que eu botei daqui, ó. Aqui, ó. Expressão que é magnânimo. Expressão criada pelo titular desta sessão, abre parênteses, que de tão genial que é, precisou de todo o elenco do PB para substituí-lo aqui. Que é verdade, né? Ele é absolutamente genial, muito mais do que cada um de nós, e todos nós então juntamos nossas forças pra ajudar o Cazuca aí a não sentir tanta falta do maravilhoso Marcos Pianjas. Seu ursinho ensandecido, né? O seu ursinho. Ursinho do Pianjas. E como é que estão fazendo pra dividir o salário que ele ganha aí? Não, isso não tem. Não, é filantropia. Não, diz que ele ganha uma fortuna pra fazer esse movimento. Essa é a primeira frase do Porã aí. A primeira frase do Porã. A segunda. O que rola quando tens que tocar algo que tu não curte muito? É isso? A outra. É melhor tocar. Não, a outra é. Quem é o melhor companheiro? O Pi ou os colegas de barracão? Aí o Porã diz assim: o Pi tem a experiência. O Arthur Gubert, a juventude. E o Potter, não gosto muito dele. Não gosto muito dele, não. Se é pra responder, bota aí o Pi. Ele é muito sentimental e vai ficar magoado se eu não disser que é ele. Tô feliz em ser uma formiguinha neste imenso formigueiro que é a vida. Coisa muito homossexual. Legal que a gente lê no jornal, né? Hoje eu tava fazendo cocô de manhã, lendo o jornal. Ai, Potter, não precisa, sabe? Beijo pra nossa querida amiga e colega Maria Paula Leti, lá do Capu, que nos escolheu pra substituir... Lá do Cazuca, que nos escolheu pra substituir o genial Marcos, o insubstituível Marcos Pianjas. E o pagode do jeito. E o pagode do jeito! E o pagode do jeito! Mas o Cagê ia falar, depois do Cagê. Depois do Cagê. Sabe o que acontece aqui no programa? Aqui no programa tá acontecendo o seguinte: o cara ganha a palavra, né? Vai daí, fulano. Aí tem a. Aí ele quer mandar abraço. Aí abre a janela. Aí quer mandar abraço. A janela da favela. Vou fazer uma gentileza pro nosso colega Capuzinho. Tá bem, mas não. Coisas pra se fazer na fila do banco. Versão 2. Agora sim. Você que vai passar tarde inteira na fila do banco. Dia primeiro, que é banco, dia primeiro. Bah, hoje vai ser uma beleza. É mesmo, dia primeiro. Hoje é dia primeiro, quer dizer que ontem foi 30. Sim. Ou 31, né? Posto de renda. Tem a média 2. Preste atenção, o que tu pode fazer na fila do banco. Manda aí, cara. Faça dindom sempre que uma pessoa entrar na fila. Dindom! É a senha, né? É a senha quando aparece lá. Dindom! E aí a pessoa já começa a procurar a senha. Encoste o dedão à esquerda. Preste atenção. Encoste o dedão à esquerda das costas da pessoa à sua frente. Tá. Quando ela se voltar, vire bruscamente a cabeça pra direita. Como se ninguém fosse. Compreendeu? Sim. Vou fazer. Brinque isso. De puxa-cueca com o colega da frente. Chazana. Chave, né? É uma tocha, cueca. Cante uma da Jovem Guarda e diga: todo mundo comigo! Xalalalala. Que música é essa? Não sei. Músicas da Jovem Guarda estão lá. Tem o xalalala. Minta que há um caixa disponível e sem fila no andar de cima. Galera, tem um caixa disponível lá em cima. Que maldade. Coma uma fatia de melancia e saia da fila toda hora pra cuspir os caroços. Eu já volto, fica aqui no meu lugar, só segura aqui. Toda hora. Veja com segurança se ele deixa você dar uma olhadinha no revólver dele. Ô, seu Luiz. Amigo. É 38? Ô, seu Luiz do Unibanco. Olha, seu Luiz, deixa eu dar uma olhadinha nessa pistola aí. É 22. Pergunte ao caixa por que eles cospem no dinheiro quando vão contá-lo. É, é mesmo, dá uma... Só passa o dedo pra colar, né? Catarrinho. E finalmente, conte histórias de assalto a banco pra passar o tempo mais rápido. Maurício, Maurício já passou por um assalto já a banco. Já tive, não. É verdade. Pode contar isso, hein? Tá, ô, meu, vamos fazer o seguinte agora. Vamos tocar o nosso querido Geiso aqui no início da carreira de músico, de cantor, de pagode. Sim, e claro. Tudo mais. Cara, os agradecimentos, então, nós vamos fazer a quem mesmo, Geiso? Ah, o pessoal da Show de bola. Que DJ, fez a base. DJ Cabeção. DJ Cabeção do Fat Duo, que fez a mixagem, claro, Capuzinho, que também ajudou na composição. E as pessoas que vêm no Twitter, a dona Nádia, seu Fernandinho, a Donini. Tu tem uma legião de fãs, Jesus. Tu não sabe disso, mas tu tem uma legião de fãs. Os caras gostam, eu não vou lembrar o nome da nossa querida gerente ali do Banrisul, da agência da TV. Mas é uma senhora já, acima dos 40 anos. É bonita? Não vem ao caso, Jesus. E ela é muito tua fã. Ela não volta do almoço enquanto não ouve o cabelo no espaguete no fim do pretinho. É verdade. É demais, né? É verdade. Tá bem. Vamos ouvir então. Mas antes de ouvir, quero eu mandar um abraço pra todos. Mandar um abraço pro meu querido amigo, irmão gravataense, o Rony, o Ronaldo, que tá sempre ouvindo o pretinho básico aí. O cara que faz a felicidade do cidadão de Gravataí na hora de trocar o carro. Muito bom. Valeu, Rony. Grande abraço. Gomes Carnaveia, irmão. 5 pras 2. Vamos ouvir aqui então o Geiso exaltando o samba e na sequência já entra o cabelo no espaguete. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Mesmo? Ou em edição extraordinária, logo após o pagode momento. Pra comentar. Ah, é verdade. Talvez precisemos comentar o pagode do Geiso. Agora que é o show de sábado, aqui é o Geiso do lado. Agora é hora do exaltando samba, meu, na Atlântida. Todo mundo tá ouvindo do lado, vem comigo. Ué, vamos, caramba, tá caindo do lado. Vamos. Meu amor, deixa a cama que você vai gostar. Porque na linha de vela, você só nesse vela, você vai gostar. Meu amor, deixa a cama que você vai gostar. Porque na linha de vela, você só nesse vela, você vai gostar. Me beijas, me beijas. Quero você aqui do lado. Me beijas, eu quero vocês aqui do lado. E que tá nesse inverno, essa sarinha se inverna, se você é louco discutir. Ai, vamos, gente, pessoal. Você sabe que cê é meus amores. Que você não vem aqui do lado. E que tá nesse inverno, essa sarinha se inverna, se você é louco discutir. Sabe que cê é meus amores, meus amores. Que não vem daqui, nada. Que tá neste vera, cê tá neste vera, se seu louco escutir. Vamos, gênese, nada. Canta comigo, vamos, sarampo. É nóis. Vem, meu amor. Se te canta, se cê vai gostar. Vai, gênese. Uma dica, deixar uma dica pra ti e pro DJ Cabeção que fez a mixagem da Master. Sim. Existe um botãozinho lá no painel chamado Sync. Né? O que, que ele faz? Ele sincroniza. Ele não tem como. Né? Ele bota o tempo da voz junto com o tempo da música. Mas não tava bom, meu? Não, tava péssimo. Vocês não pegaram ali? Eu achei só meio ótimo. Achei meio fora de tempo. Eu achei de mal. Maurício, tá no, você, tá no tempo do Maurício. É. Tá tempo, tu é o cara. Canta, Maurício. Vai, canta, vai. Maurício, você vai gostar. Você vai gostar. Não, mas acho que pra primeira demo tu te saiu muito bem hoje. Essa demo daqui uns anos vai virar milhões. Milhares de dólares. Disse do Racionais, que era 2000, né? Cara, no Twitter a galera delirou. Então toca de novo. De novo. Ô, meu, só dá um toquezinho que amanhã começa em Gramado, ali no Largo Joaquim Nabier, cara. O Estação Gramado 2012, com muitas atrações a partir das 4 da tarde, Maurício Amaral. A empresa estará de braços abertos te recebendo. Tô liberadaço pra ir, cara. Tá? E estaremos lá, Rodaica e eu, apresentando. Ah, mais mais um motivo. A Preter, tira foto do Maurício que lá e tuita. Mãe, cara. Tira foto do Maurício da festa e tuita. Vai ser tuitado às 4 da tarde, Maurício, na estarei fila. Lá, estarei lá. Às 4 da tarde nós estaremos lá fazendo uma reunião dançante pra aquecer a galera na beira do lago ali em Gramado. A nossa primeira reunião dançante à tarde. Matinê dançante. Com a entrada liberada, todo mundo que estiver pela cidade vai pra lá da dançadinha. Mas a verdadeira reunião dançante é de tarde, né? Reunião do colégio, né? É isso aí. Na garagem de tarde. E aí depois, cara, pelos próximos, eu não sei quantos finais de semana, pelos próximos... Até o final de julho. Final de julho? É, todo mês de julho. Todo mês de julho. Então são mais 4, mais 3 finais de semana. Amanhã tem reunião dançante, aí na sequência tem... Tonho Croco. Jonathan Correia e Rafael Malenotti. E dá pra pegar... Império da Lã também, parece. Império da Lã também. Ah, Império da Lã cantando novelas. Só trilha de novelas. E tem algumas embaixadas, tu pode pegar emprestado o MP3 Player com a programação da Atlântica. Isso, é verdade. Pra passear em Gramado com o MP3 Player ouvindo Atlântica. Ah, muito bem. É bem legal. Demais, cara. Então começa amanhã. Coisa ali em Cidreira, essas coisas? Só no verão. No verão a gente tá chegando lá em Cidreira, mas por enquanto é Gramado, Estação Gramado, baita evento, baita parceria da RBS com a Prefeitura de Gramado e toda a Serra Gaúcha. Era isso, ficamos por aqui com o Pretinho. Mas vamos ouvir de novo? Vamos! Peraí, deixa eu fazer uma mão aqui, só um pouquinho. Tô meio apertado na cabeça. Zero, Geiso, Exalta Samba. Exaltando, tá? Exaltando, ô, exaltando, é, cuidado. Exalta Samba é outro grupo, é isso. Já acabou, Zé. Senhor de Sado, aqui é o Geiso Sado. Agora é hora do Exaltando Samba, meu, na Atlântida. Todo mundo tá ouvindo, Sado, vem comigo. Ué! Vamos, caramba, tá caindo, Sado. Vamos. Bebeu, amor. Sente a cana, se você vai gostar. Porque na linha de vela, você sabe que se vela, se você vai gostar. Bebeu, amor. Sente a cana, você vai gostar. Se quer dar leste inverno, se só leste inverno, você vai gostar. Me beijas, me beijas. Quero você aqui, outro lado. Se quer dar leste inverno, se ser louco por ti. Me beijas, me beijas. Eu quero vocês aqui, outro lado. Você sabe que você é meus amores. Quer ter uma vez aqui do lado. E quem tá nesse verão, você tá nesse verão. Se o seu louco curtir, sabe que você é meus amores. Meus amores, quer ter uma vez aqui. Vem daqui do lado. E quem tá nesse verão, você tá nesse verão. Se o seu louco curtir. É muito gênio do lado. Canta comigo, vamos sarampo. É nóis. Bebeu, amor. Sente a cana, se você vai gostar. Vai, gente. Se tá nesse inverno, se tá nesse inverno, se você vai gostar. Vão, salada.